Autorizado, giro de base, pode continuar. Autorizado, giro da base, Índio November Alpha. Estará na final, no 7. Índio November Alpha, ele está aqui emitido por cima 7, no cima 7, 0 graus, 0 menos. Livre pouso na 1-7, o Índio November Alpha. Ele está aqui emitido no 7, novembro, em Índio November Alpha. Índio November Alpha, socorro emissor 13. Utilizado com o vai direito, circuito não padrão, pode girar no base. Copiou, Índio November Alpha? Copiou, circuito não padrão pela direita. Podia confirmar o vento pro Índio November Alpha? Vento no 70 graus, 909. Ah, assistente. Índio November Alpha. Controle Salvador, boa noite, está 3197, comando à direita, passa 2300 pés. 3197, boa noite, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360, na subida da EL, quando possível, direto, Montevan. Inicialmente vou em Lida, 3197. Voando Lida, no presente, 3197. 9908, boa noite, prossiga na proa de Duna, desça para 3.000 pés, o altímetro 1017, 908, tá bom. Estou de Duna, descendo para 6.000, o trato 1017, gol 90. 3.000 está autorizado, 908, livre das restrições no Instituto de Velocidade. 3.000, livre das restrições, trato do 1908. Salvador, boa noite, voo 1168, passa 186 para 1605, informação micro. 1168 da Gol, boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para o 050, altímetro no 017. 050, 1017 na Mari, voo 1168. Lavando a Alpoleta, está aqui emitida por 57, vento 170 graus, 129. Livre toque arremetida na pista 17, Índia 90 graus. Mantendo o perfil, voo 1168. Eu estou com a MT a zona 8, utilizando curva esquerda, circuito padrão, compartilha no base. Circuito padrão para o Índio November Alpha. Só para estar girando base, zona 7. No 3197, chame o centro Recife em 1251, alternando 3395. Recife 1251, 3395, alternado. 3197, boa. 35491, boa noite, assistindo a identificação, mantenha pro Diamã para a chegada Man, desça para o 060, o último item em Salvador, 1017, 35491. 07, boa do Amã, cuidado a 7, 6, 5, 4, 1. Gente, ainda é o número 3, aguarde 5-4 na zona. Oi, Salvador, Índio November Alpha, pronto para girar as vagas. Obrigado, eu estou escutando o programa 7, Índio November Alpha. reportará curto final da 17, o Índia no general. Vamos lá, 71, autorizado a linha de decolar, com 0, 1, 8, 0, graus, 1, 6. Demorava com o BM222, utilizado por lá direito, circuito não padrão, reporte para a gira base. Circuito não padrão, reportará para a gira base, o índio 90 Alfa. Está 1-1-68, o gol 1908 está livre, descida sem restrições, 1908. 1908, reduzido para 2109. Afirmativo, voo 1968. Está reautorizado. 3.000 pés, 1017, agora é a última. 3.000 com 1017, voo 1168. Voo 1908, 1908, desça para 2.000 pés, autorizado LSXU e reporte localizou. Entre 2.000 pés, autorizado, reportará localizado, 1908. Controle, consigo ou ajuste do 1168? 1168, altímetro em Salvador agora, 1017. 1017, já. Em 491 da presente está autorizada a Proditoc, 5491. Proditoc, 5491. Uno 1168, retornar sequenciamento, mantenha presente pro limite ao curso do localizador. Mantenha a pro adicionado ao localizador, vou 1168, terceiro para 3. Crane, boa noite, Goma 971, decolou. Goma 971, boa noite, contato, radar na decolagem, suba 360, saída da El. 360, saída da El, Goma 971. Não, pode ser giro de base. Tá pronto pra girar base, em uma federal. Utilizado girar base, pode ser final, né? Em uma federal. Autorizado de ir à base, reporta da final no 7 de novembro. Ele se pousa no 7 de novembro. O 1168 desce para 2 mil pés, mantendo a proa. Nesta proa intercepta o curso localizador, reportando estabilizado. 2 mil, mantém a proa, intercepta e vai estabilizar. Voo 1168. Solo ao 27, utilizado deck track para participar. O 908 estabilizado. Relativo. Brasília, sexo aí, chamando torre 18 desse 995, gol 1908. 1895, muito grato, gol 1908. Salvador, boa noite, o gol 1908, na final do procedimento, estabilizado, baixado, travado. Gol 1908, livre pouso, pista 90, vento com 80 graus, no 1-9. Vente, livre pouso, gol 1908. Estabilizado no ILS, o gol no 1168. 1168, copiado, complete o ILS X-Way, chamando a torre agora em 1-8 desse 995. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Erro 491, da presente está autorizada a prova de Duna, descendo para 2 mil pés. Está autorizado LS também e X-Ray. Altímetro 1017, reporte localizador. Aguardo Duna, autorizado o interceptar o localizador da pista X-Ray, pista 1035, 491, autorizado até 2000. interceptores? Respondendo, tá ligado? Torres Salvador, boa noite, o gol no 168, alma milha do Índia Serra, baixado, checado, tem o campo a vir. No 168, continua a aproximação, aguardando o período de ataque pouso. Guardando o gol no 168. Boa. Boa. 908, fala 31, livre à direita, emissão 21, decimal 1. Direita 21, 902. Gol no 168, cheque o trem do livre pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 1-0 na marcha. Abaixado, checado, livre pouso 1-0, gol no 168. Solo 34, livre direito, chefe solo 121, decimal 1. Direita 211, gol no 168, boa noite. Voando no localizador, o trip 5491. 491, completa ele, é X-Ray, chamando torre 198, decimal 95. 1895, uma boa noite, graças pela colaboração, trip 5491. Torre Salvador, muito boa noite, o trip 5491, estabilizado no localizador da X-Ray. Trip 5491, continua a circulação, pode baixar para nós. Pode baixar para nós, 4. Já baixou para nós? Ainda não. Ah, vai te correr mais também. Passou externo, baixar travado. IP 5491, nível pouso, pistão 0, vento noite 0 graus, 1-0 mais. Gente, autorizar pouso, 5491. Tinha confirmado o vento novamente para o 5491? Confio para dois. O vento para o 5491? 0 graus, 1-0 mais. Nada ele mantém, capítulo 1-0. Boa noite, 3662, acione a identificação, prossiga na chegada Mari, desça para 3000 pés, altímetro no 017. Tá livre, direto e TAP, 3662. Direto e TAP, 519, decolagem 42, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Sabadão, 35219. 5219, contato radar decolagem, subo 200, saída Arbor. 200, saída Arbor. Ciente. Aeroporto 083, proceed on bom survival, clear down to 4000 feet, QNH 1017, Aeroporto 083. 3662, prossiga para 2000 pés, após o TAP Duna, ILS X-Ray autorizado, o altímetro 1017, reporte localizador. E autorizando para 2000 pés, 1017, mais útil, após o TAP Flag Duna, reportará estabilizado o ILS 3662. Controle 3529, parecida? Controle 3529, parecida? 3529, prossiga. Alguma quantidade após árvore ou arma direto em conquista, senhor, de meio passo atrás? Negativo, após árvore direto conquista, 5219. P3107, descendo para 150, precisa projetar. P310, proceda para 3.000 pés, mantendo ainda o perfil da chegada Mari, o altímetro no 017. Aguarde para voltar para o P310 da Ucha, né? Mantenha a chegada, descendo para 3.000 pés, no 017, então perdeu o contrato por 100. Well, I'm for 083, cleared down to 2,000 feet, cleared ILS-X3 procedure, report on localizer, QNH-1017, yeah, I'm for 083. Cleared 2,000 feet and ILS procedure, runway 10, we will notify on the localizer, runway 083. Controle, UTA 3662, estabilizador ILS. Chame torre agora em 118, decimal 95, UTA 3662. 1895, obrigado. Oi, Salvador, tá 3662, passou de terra, passagem travada. 62 avistado, pouso autorizado, 180 graus, 89. Pouso autorizado, pistão 0, tá 3662. P310 da presente, está autorizado direto aí, TAP. TAP 63, entendeu? Tipo 2019, chame o centro Recife em 1288, alterra 1260. 1288-260, 5219. Salvador, boa noite, já sei. Meia-noite, tanto aqui por. Salvador, boa noite, já sei. Meia-noite. Sou eu, Dan 3662, estou na sua escuta sem contato com o sol. Quais são os números do número de 1, 2, 1, 1. Afirma. Pra 03, low 5 established, 1-1 miles out, runway 10. Roger that, Aeropostale 83, complete the procedure in Colonel Tower on 118 decimal 905. Tower 118-905, Aeropostale 03, good day. Good. Salvador, Tower 18 Aeropostale 83, ILS established runway 10, 10 miles out. 03, I have a chance tonight, this is 107, report landing gear down and long. Report landing gear down and long, Aeropostale 03. Aeropostale 083, get down and lock. 083, clear to land, runway 10, 170 degrees, 08 miles. Clear to land, runway 10, Aeropostale 083. Tente de desvio, após desvio, voo Ituna. Desça para 2.000 pés, está autorizado ali a X-Ray. Altímetro 017, reportando o local de direito. Ituna 2.000, X-Ray 013. Three on the ground, 03, contact ground on 3, 1-1, decimal 1. 1-1, decimal 1, good day. Bye-bye. 063 em Los Angeles. 310 completo, VLS, X-Way, chamando turno 18, respawn 95. 1895, boa, 6309. Chamador 6310 no localizador de Zoca. Os autorizados, 7 graus, 8 graus. Confirma a frequência? 170, 8 graus. Grato, na 310 Lisboa. Direita, solo 2-1, decimal 1. Direita 2-1, 3-1.